até um projeto no futuro um dia. O nosso mesmo teto, mais uma vida abrigaria. Fracassei novamente, pois sonhei, mas sonhei em vão. E você, francamente, decididamente, não tem coragem. Abertura do programa Gramofone pela Rádio Cultura AM de São Paulo, Bando da Lua, de Assis Valente, Zequinha Reis, Mangueira, Aracide Almeida, Saia do Caminho, de Custódio Mesquita e Evaldo Rui, e Anjos do Inferno, Madalena, composição de Bide e Marçal. Na sequência do programa, Ciro Monteiro. Samba, fico sambando até o sol raiar. Eu não paro em casa, seja noite ou seja dia. Assim é que eu sinto alegria. Quem gostar de mim, que é que tem que se sujeitar. Se eu vou pro samba, fico sambando até o sol raiar. Eu não paro em casa, seja noite ou seja dia. Assim é que eu sinto alegria. Eu não sei como é que eu fico se tal coisa acontecer. Se eu ficar doente em casa, sou capaz de enlouquecer. A cuica e o pandeiro, quando faz a marcação, sinto efeito de um braseiro dentro do meu coração. Eu não sei como é que eu fico se tal coisa acontecer. Se eu ficar doente em casa, sou capaz de enlouquecer. A cuiga e o pandeiro, quando faz chamar canção, em defeito de um parceiro, dentro do meu coração. Quem gosta de mim, tem que se sujeitar, se tem. Se eu vou pro samba, fico sambando até o sol da área. Eu não paro em casa, seja noite ou seja dia. Assim é que eu sinto alegria. Saiba que o meu maior prazer é recordar tudo que se passou. O primeiro amor a gente não esquece. Esta canção ainda é uma prece e uma saudade que você deixou. Tenho os olhos meus em lágrimas banhados. Tanto e tanto que tenho chorado, e pra esquecer que vim aqui cantar. Vai sentir na alma e piedosa e louca esta canção que ouvi de tua boca, e dentro da alma eu vivo a guardar. Hoje tudo acaba e a vida continua. Ficou comigo uma saudade tua. É que me resta, podes tudo crer. Mas para atender a tua ingratidão, sacrifiquei meu pobre coração. Entre aqui cantando para te esquecer. E diz-te para mais breve eu te esquecer. Mas saiba que o meu maior prazer é recordar tudo o que se passou. O primeiro amor a gente não esquece. Esta canção ainda é uma prece e uma saudade que você deixou. Tenho os olhos meus em lágrimas banhados. Tanto e tanto que tenho chorado, e pra esquecer que vim aqui cantar. Vai sentir na alma e piedosa e louca esta canção que ouvi de tua boca, e dentro da alma eu vivo a guardar. Que você andou pintando o céu, chupando muita uva, nessa de caminhão. Agora anda dizendo que está de apendicite, vai entrar no camisete, vai fazer operação. Oi, que tem a flores bela nas cadeiras dé. Andou dizendo que ganhou a falta de banco. Abandonou a batucada, ela tá pra ser onde. Foi dançar o pirulito lá no Grajaú. Caiu o pano da cuíca em boas condições. Apareceu Branca de Neve com os sete anões. E na pensão da dona Estela foram parrear. Quebra, quebra, cadeira, quero ver quebrar. Já me disseram que você andou

minha rede, garrar você nas cadeiras. Senhor, o que, linha, é pra gente sambar. Samba dessa maneira, sem paciência, sem dó, eu tenho vergonha, senhor. Ter vergonha é roubar e não poder carregar da casca dele, senhor. Senhor, você tá pedindo coisa demais pra senhor fazer. Senhor, não faz, nosso senhor vai me castigar. Se nosso senhor te visse batendo as chinelas no chão, talvez não resistisse à tentação. Senhor, o que é, senhor? Tu não tá regulando, tá? Oh. Tá maluco, tá? Não. Variando. Pois é, senhor, você que faz eu não me controlar. Tem feitiço nos olhos, tem mandinga no olhar das cadeiras, senhor. Tenha dó, meu senhor, tu me faz confessar que é tão gostoso pecar. Senhor, bem que eu já estou vendo em teus olhos o brilhar do amor, tá mesmo brilhando, é fina que tu tá querendo. Samba contigo, senhor, mexendo as cadeiras assim, até te escravizar pra mim. Senhor, bem que eu já tô vendo em teus olhos o brilhar do amor, tá mesmo brilhando, é fina que tu tá querendo. Samba contigo, senhor, mexendo as cadeiras assim, até te escravizar pra mim, pra mim, só pra mim. Ai, que bom. Chitas, tantas garotas bonitas que o salgueiro tem aos pés. Eu quero enaltecer um bem que adoro, o meu bairro onde moro, meus amigos fiéis. Dizer que do meu coração não sai, sai espenhar o Uruguai, a muda ao ponto sem ré. Tantas garotas bonitas que o salgueiro tem aos pés. E também eu quase que me esqueço. Não é somente endereço, meu samba vai além. Eu quero relembrar muitos anos. Salve Unidos e Juscemos. É minha gente, o que é que tem? Quando a cidade toca o céu, convocando os tamborins, meu bairro canta também. Eu quero enaltecer um bem que adoro, o meu bairro onde moro, meus amigos fiéis. Dizer que do meu coração não sai Sãs Penha do Uruguai, a muda o ponto sem ré. Tantas garotas bonitas e o salgueiro tem aos pés. E também eu quase que me esqueço. Não é só me entender, meu samba vai mais além. Foi o povo. quero relembrar por muitos anos. Salve um lindo filho cano. É minha gente, o que é que tem? Quando a cidade toca os seus clarins, alma canta tamborim. Meu bairro canta também. Gramofone 4 Horas e um Coringa, de Valdemar Ressurreição, Meu Bairro Canta. Odete Amaral e Ciro Monteiro, de Aloísio Silva Araújo, Sim, a Senhor. Januário de Oliveira e Arnaldo Pescuma, de Martinez Grau e Ariovaldo Pires, Mulatinha da Caserna. Dando sequência ao programa, Silvio Caldas e Elisa Coelho, juntos. Na Bahia tem, na Bahia tem, na Bahia tem, na Bahia tem, iaiá, ioiô, tem moqueca mesundim, iaiá, ioiô, tem o senhor do bom fim. Na Bahia tem, na Bahia tem, na Bahia tem, na Bahia tem. Na Bahia tem, na Bahia tem, na Bahia tem, na Bahia tem, iaiá, ioiô, pra Bahia em que voltar, iaiá, ioiô, você tem que me levar. Ficou daquele jeito, dando pinotes dentro do meu peito. Mas agora eu quero saber qual a sua opinião pra resolver nossa situação. Pode ser outra difícil, coração. Desde o dia em que eu te vi, jura-se nunca mais tive alegria. Meu coração ficou daquele jeito, dando pinotes dentro do meu peito. Bate se bate, agora eu quero saber qual a sua opinião pra resolver nossa situação. Pode ser, tá difícil, coração. Eu trabalhei durante o ano inteiro e consegui juntar algum dinheiro. Fiz uma casa que é um amor, foi sem raiva. rádio, geladeira e sem ventilador. Nossa casinha lá na Marambaia fica dois passos à beira da praia. E se você achar que lhe convém, eu lhe garanto tudo isso, o céu também. Durante o ano inteiro e consegui juntar algum dinheiro. Fiz uma casa que é um amor, pois tem rádio, geladeira e tem ventilador. Nossa casinha lá na Marambaia fica dois passos da beira da praia. E se você achar que lhe convém, eu lhe garanto tudo isso, só também. Desde o dia em que eu te vi, jura-se nunca mais fiz alegria. Ai, meu coração ficou daquele jeito, dando pinote dentro do meu peito. Mas agora eu quero saber qual a sua opinião pra resolver nossa situação. Pode ser, tá difícil, coração. Fizeste um estrago. Eu de nervoso estou torcido e ficando gago. Não posso com a crueldade da saudade, que de mal maldade vivemos sem a paz. Tentei ver pena deste mumuribundo, que já virou vagabundo. Só por ter sofrido, tu tens um coração pipi fingido. Não posso com a crueldade da saudade, que mal maldade vivo sem afago. Teu coração me entregaste e depois pôs de mim tu tomaste. Tua falsificidade é profunda, tu vais te ficar corcunda. Nós ouvimos Noel Rosa dele, Um Gago Apaixonado, Vassourinha, de Arnaldo Almeida e Ciro de Souza, Juraci, e Silvio Caldas e Elisa Coelho, de Ari Barroso, Batuque. Gramofone, pela Cultura AM. E agora vamos ouvir Eu Fui à Europa.

bons bifes, fiz mais de sofrite, o que resolve assim não. Venho do Brasil, trago um presente pro senhor. Esta ganha esta tarde na voltinha que eu dou. Já tinha ganho todos os marcos para mim, quando ouvi o ruído de um zepilim. Eu acordei, tinha caído no chão. Salsicha à noite não faz boa digestão, mas saltei em Berlim. Entrei num boutique, pedi café, pão e manteiga. Para mim, o garçom respondeu, não pode ser não. Fiquei curioso e fui falar ao patrão, que me recebeu com duas pedras na mão e me disse quatro frases em alemão. Strausinausilafifúcia, leres disso, sou tonto e samba, tenho de outra nação. Reppin' House, my liba. Ya, ya, bu, au líder. Odete Amaral, de Laurindo Almeida e Dias da Cruz, Casa Sem Número. Moreira da Silva, dele e Wilson Batista, Essa Noite Eu Tive um Sonho. Linda Batista, de Chiquinho Salles, Eu Fui à Europa. E agora, Silvio Caldas. Saudade, contam coisas da cidade. No

Nós ouvimos Del de Ari Barroso para Machucar Meu Coração. Ouvimos também Luiz Barbosa, dele, O Que Eu Sinto Por Você. E Silvio Caldas, de Lamartine Babo e Ari Barroso, No Rancho Fundo. E chegamos ao final dessa edição do programa Gramofone. Edição e montagens, Aguinaldo Barreto, Emerson Ramos e Carlos Lima. Apresentação, Celso Brambila. Apoio, Aska Saek. Seleção musical, de Márcio Bacher. A Cultura AM apresentou... Gramofone. José Serra, economista, professor, secretário de planejamento, deputado federal, senador, ministro do planejamento, ministro da saúde, prefeito de São Paulo, Serra governador, o mais preparado. Coligação Compromisso com São Paulo, PSDB, PFL, PPS, PTB. Elza 123. O Centro Meu Guri, do qual sou fundador e presidente, é uma referência internacional em assistência às crianças carentes e suas famílias. Graças a ele, pude oferecer um futuro melhor a centenas de jovens em situação de risco. Elza 123, a força da mulher. A Vive é um homem de ação. Foi presidente do Sebrae e fez o Simples. Ajudou as pequenas empresas e criou mais empregos. E o Suplicy do PT? Já é senador há 16 anos. E o que ele fez por você? Eu não me lembro de nada. Pense nisso. É 252. A Vive Senador. Suplente Zulaye. Como acabar com a violência no Brasil? Cristóvão Presidente responde. Precisamos construir novos presídios, mas vamos principalmente construir novas escolas. Eu quero acabar com a violência, mas sobretudo eu quero construir a paz. A paz não se constrói só com soldados. Precisamos é de um exército de professores bem remunerados em escolas bem equipadas. Educação é segurança. Educação é tudo. Cristóvão é 12.